Pune în conta livrele. Doiți cu 4 litri de cola și un ozerve. Tu 1 faci ser grau, 1 se cunosc. Solicita desvio de 15 graus à esquerda, João. Um cúmulo grande aqui na frente. Confirme a aeronave que chamou? Passaredo, desvio 15 graus à esquerda devido a um cúmulo muito grande aqui. Esse é o desvio, Passaredo. Obrigado. Azul 4463, passa nível 170, chama centro Recife, 125, decimal 1. Classificou na rua, azul 4463. 1167 com... 121 na bota, 3 horas e 40 de autonomia, Galeão Alterna. 1167, acho que seria baixa, ponto através do ponto 612. Via baixa, botar através do 612, é gol no 1167. Hoje na 6254, decolou 236, já me encontrou em 120, decimal 8, tomou o voo. 308, vá pra baixo. Salvador, boa tarde, Cinema 254 transferindo. 254, bom 360, saída da Vigilância. É, Vigilância, Cinema 6254, pode ir lá, Dael? O 3144, você tem passagem a Boeing da Gol, tanto atrás de 62, ok? Após ingresso de viagem. Ok, aguardando, dando passagem ao Gol, depois Juliette. Qual o nosso box? 01, quando posto. Não, obrigado. 1167 da CBI, temperatura 1895, legal no 0 no meio, bom voo. 254? 254, prossiga. Siga pra Dael. Autorizado, Leda. Leda na prova, obrigado. 3220, desça para 3000 pés e redução para 190 mais. 3000 pés e redução, passaredo. Gol 1167, autorizado a alinhar e decolar para o sinal 0, vento 180 graus, 122. Gol 1167. Passaria 2230, desce para 2000 pés. 2000 pés, passaredo. Linha Juliette Romeu, chame em torre em 1-1-8-95. Juliette Romeu, continue a aproximação, reporte para cancelamento. QNH 1-0 no meio. Afirmo, reporte para o cancelamento. Na proa, passarei 2230. Enzo, proa 140, senhor, para interceptar. Agora está visual aqui. Copiado, 2230, resposta avisada. Ok, só passou informação, estamos com a aeródromo à vista. 208, obrigado. Não ligou no 167, decola da El. Vou no 167, suba ao 360 da El. 360 autorizado, gol no 167. Oxe, na 6254, chame Recife, em 1251, alterna 13395. 6251-3395, é isso, né? Afirmativo. Obrigado. Tente agilizando, se a gente fez a porta nacional, baixa pra lá. Agilizando a porta nacional, de gente vai. Chegou no 167, pode voar da El? Autorizado Leda, 1167. Leda, 1167. Lima Juliette Romeu, livre pouso pista no site vento 160 graus, zona 3, mas confirme já baixado o trabalho? Até onde eu baixado o trabalho, livre pouso no site. Yes, passarei 2230. Confirme para o controle? Passarelo 2230, fui LS, pista vista. Chame torre, 1295, passarelo. Obrigado, boa tarde, amigo. Boa tarde. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, passou externo embaixo, travado. Passarelo 2230, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Se escuta, passarelo. Confirme. Passarei 2230, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 13 mais. Confirme, baixar travado. Informativo, embaixo travado, livre pouso, passarei. Lima Juliette, Romeu, Solos 44, confirme, pátio. 510, Max Tati, Romeu. Controle, seria possível Hulk para o gol 1167? Confirme a posição, 1167. Estamos a 30 milhas de Leda. Copiado, confirme a posição que deseja voar. Hooks, hooks. Guarde. Guardando. Do 409, vitória nível 340, autorizado via Peruísque 50, decola pista 90, curva direita, saída da El, transição BDEV, controle 120.8, aciona 5102. Let Romeo, estacionar a frequência livre, boa tarde. Correto, reporta pronto, push, eu sou com a tarde de mão. Solares 2230, solo de 4,6, livre de direita, chame solo 121 desse solo 9. 219. Eu mesmo em 1251, alternativa 133.95. 251-3395, muito obrigado, voo no 167, bom dia. Bom dia. Livrou. Passarei 2230, táxi Alfa, Kilo 43, aceita aceleração. Alfa para o Kilo 3230, passarei. Sete Brasília, eu posso nível 360, copia? 360 Brasília, autorizado. VP Zulu 17, decola pista no zero, curva direita, saída Arbop, eleva. Controle 120.8, aciona 5105, gol no 867. 290, desça ao nível 050 e tape. Autorizado, puxa, portável. A 3290, controle. Ao interceptar o LF, a gente necessita a informação se o senhor recebe o marcador, o marcado médio. Interceptar que vai estar normalmente e informar a torre 390. O NDB e Pitanga não, é o marcador médio mesmo que dá aquele sinal aí no painel luminoso, tá passando a vertical. Vem para o controle. Papai uniforme Índia Eco Terra. O Índia Eco Terra. Confirme a sua posição, distância de Salvador. E o chamado para pouso em Teresópolis. Zero reporte passando a ilha de Caparica, Índia, Índia Eco Serra. E confirma o estimado para pouso em Félix Santana. Approach, quer de Santana? India Eco Serra, informe seu estimado. Rono 635, copiado. Reporte passando no Través de Salvador. TV Índio, ponte para dono 02-295, negar o 90 no meio, 4089, da Azul, bom. Azul 4089, Anime Ecolops no 021, 70 graus, 149. Bom, 9867 ali, mantém cabeceira no 0. Mantém 0. Desça para 2010, reposta estabilizado na LS, 3290. 2000, informará estabilizado na LS e ajustado 1096. Confirme, 3290. Ajuste 1016. Estimativo, 1016. C5470, desça para o nível 050, chegar a Mari. Sim, para o controle. Desça Alça para 50, proa de Itape, chegada Mari, 5470, 5474. 208, azul 489. Controle Salvador, bom, boa tarde, azul 4089, saída da Delta Transmissão BTS, cruza 1200. Boa tarde, azul 4089, subam 340, saída da Delta. 10340 na saída da Delta, azul 489. Autoriza direto Leda para o azul 489. Após 2000 pés, autorizado. Gente, cruzando 2000 agora, direto Ledo, azul 4089. Também aceite, autorizado decolado, por 0 vento 170 graus, 149. Boa tarde, é o 35447, parte 3, posição de número 5, centro da informação, fila, autorização para Barreira. O 35447, Barreiras, 200 autorizada, cola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após direto Lapa e direto Barreiras após. Controle 120.8, sendo 51 no zero. Suba ao 360, direto elétrico, no 867. Ok, 360, vai voar direto elétrico e quando possível solicito 400. Copiado. Na 390, complete a aproximação e ao realizar o pouso, por favor, informar a torre se recebe o marcador externo, marcador médio. Comandante, 3290, chamar a torre 118.5. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3290, estabilizado, ILS da 10. 3290, cheque trem livre, pouso, pistão 0, vento 1, 70 graus, 949. Comarado, 3290. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0, no meio, posta pesado no LS. 2.000 3000, quando 0 não der, passar estabilizado no LF 574. 867, inicialmente você vai manter, subir e manter o 360. Junto ao centro você vai pedir o 400. Combinado, 360, igual no 867. Azul 4. Copiado, Índia, Ex-Terra, 1635. 4089 da Azul, chame Recife em 125.1, alterne 13395. 125.1, alterne 13395, Azul 4089. Tá pedindo informe, Índia, Eco Serra, não há tráfego a reportar, só pode livrar a sequência para conectar seu contrato local em 12345. Boa tarde, 35240, sem daquilos, ideal de estudar. Desce para o 50 na Proditap, 5240. 50 na Proditap, 5240. Aí, Flash, no meu controle de você. Deslocamento para a região do elevador Lacerda, mantendo a sua escuta 500GL. Copiado, escuta realmente a região do elevador da Serra. Centro, meu. Copiado, mantenha 510, vai sobrevar a região do Mercado Modelo, elevador da Serra. Mike Leste, meu. Então, 3290, falou o 10, confirme receber o cheque do marcador médio? Negativo. 3290, barulho. Confirme 3290? Negativo, sem barulho do marcador médio e também estava sem sinal de vida. Cliente, 3290, livrando direito, chame só 121 do Espão Nosso. 219, 3290. Solo, boa tarde, 3290. 3290, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, ponto 08. Quatro mil pés, chegada Bonfi, 6141. Bono 867, chame Recife, a frequência é 1260, alterna 128.8. 1260, 1288, bom 867. Galeão, 360, autorizado, refeito Luno 0, Smart, Luz, Barbacena, Colapso Estando 0, curva direita, saída da L, da Módiva, controle 120, decimal 8, aciona 51 no 5, 3193. Está no guide, localizador, VLS 35474. 3474, complete a aproximação, torre em 1895. No 95, 5474. Torre Salvador, 35474, fui ali. 35474, ponte de aproximação, reporte no externo, baixado, entravado, tráfego ainda 9, estado, QNH-10 no meio. 10 no meio, reportará baixado e travado, 354 não, 5474. Confirme para o controle, não foi copiado, a transmissão está muito ruim. Copiado, repórter Paripe, Max 10 Romeu. Baixar a travada, 474. VIP 5474, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 149. Autorizado o pouso, 5474. VIP 5474, fala Zona Meia, livre direita, chame só 12 Zona de Sona. Direita é com 2-1-1, 5-4-7-1. 2-1-9 ou 2-1-1? 2-1-9. 9, ok. Betinho de Bravo. Essa para o 1.500 pés, corredor Caixa Press após o corredor Bonfim, o corredor Interlagos. 4, livrando o dia, Echo. 474, taxi, quilo, base 13, tenta sinalização. Opa, quilo, base 13. 5447, está pronto para o táxi, tem 51 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, alterna Brasília. Confirma pro BS51 na bordo, hein? Confirma, 51. CV Índia, ponte para da 02295, que negar 0016. O Trip 5447. Passe 3 Índia, no ponte para da 10, chama a torre em 10895, 5447. Dan 3193, Cosmic de Solo, aguarda TR Grau 4 via Índia, após o Cico Bush. Quer para aguardar pro ponte? Confirma. Ele já iniciou, vai por quanto tempo está então, 3193? Q agradeço, 5 à tarde, Miguel Pátria, em Serra, Porto Sáenz, 393. Qual é o nome que a gente está aguardando, senhor? BR da Trip está sendo base 341, né? Vai liberar na Índia. Ok, aguardando até a 393. Boa tarde, Trip 5447, autorizado Léo Nicolás, pista no zero, vento 180 graus, 149, altímetro no zero, 16. Sequência, e até a próxima decolagem. Chegou Salvador, boa tarde, OTAN 3216, autorização Fortaleza, tem a informação pelo. Pode prosseguir então à sua direita, tem condições de efetuar o 180 no táxi Alfa? Ok, conforme então, na Alfa, retorne para o ponto de espera, pode pronto. 10 5 a bordo, OTAN na Campinas, 3 horas e meia. 7895 fazer um backtrack ali na Alfa. Observe o após o 180, táxi à direita, ponto de espera pronto, 1895 à torta, 3193, altímetro no zero, no meio, boa viagem. No zero, no meio, após a TR, ponto de espera, 2183. Terminando 4-1, separa 2 mil pés, autorizado a final de LS X-Way, reporte final estabilizado, QNH 10 no meio. 2000 no 0 no meio, reportaram na final do X-Way. 61 no 4-1. Essa 370, decola da 10, curva esquerda, bombo trote, open de 19, bambu a boco. 1208-5132, acima que responde a 3296. O sujeito está correto, eu posso buscar 3296. Reportado. 4-0, livre pousão 1-0, vento 1-9-0 graus, cono 5-9, altímetro 1-0 no meia. Autorizado pouso 5-2-4-0, baixada travada, informa sem indicação do médio. Grato. Quatro, quatro, sete, após a aeronave da companhia na curta final, a linha mantém no zero. Chanel 1141, complete aproximação, torre 118.95. Completa a torre 118.95, solo 26, livre direita, solo 121, decimal 9. 5-10-0. 1-5, boa tarde. Chanel 6315, boa tarde, acione a identificação, desça para nível 050, chegada a mão. 050, Aman 63. Portará 4. Autorizada por onde, Aman? Certo. 0 graus, cono 4, nosso. 3-0-3-3-3-3-0. A Celeste, deixa eu dividir o Edson Copa. Salvador, entrada conquista. Linha do Fat Level 180. Direct Elefa. Direct Oplor. Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. A Cliff Fly Direct. Entrada conquista. Take-off runway 10. After turn right. Arbor departure. Elefa. After Elefa. Direct, conforme a parte, sujeito, fato da ilusa. Salvador, departure frequency 1208, and Skok 5135. Cheers, with level 1, vitória. 4-1, check-train, livre pouso 9-0, vento 1-7-0 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no meio. 16, livre pouso 9-0, embaixo e travado, Chanel 6141. 5447, decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado, uma boa tarde. Controle, boa tarde, o trip 5447. 5447, contato radar na decolagem, sou para o nível 200, saída Momo. Seria confirmado, trip 5447. O contato radar na decolagem, sai da Momo, suba para o nível 200. Ok, subindo 200. Acredito que com essa temperatura não vamos conseguir cumprir a restrição aqui. Não está subindo muito bem. Externo ao tráfego no setor informado, está liberado da restrição. Ok, muito obrigado, livre das restrições da carta. Back, acionamento no 4, 3, 6, 1, 2, 3, 2, 1, 6. Bateria 216, no 02, aguarde pushback. Aguardado. Bateria do 2235, 230, primeiro pushback, pós Fortex. Ali mantendo 0, 3393. Pesado, vai reportar. M1 no 41, solo 30, livre direita, solo 121 decimal 9. Entra na Fox, 21.9, o Xanar 61 no 41, obrigado. Salvador, muito boa tarde, do 3805, formação Kilo 201, com autorização Guarulhos. 3805, Guarulhos 340, agora está de roda, prepare saída da El, Leda, Morte. Sim, Renato. Zero vento, 170 graus, cono 3, nosso. Autorizando a colagem, cruzando 0, tá 3, 1, 3. Salve, Salvador, boa tarde, o Xanar 6141, ingressando no ataque foi Alfa. Leandro 41, prossegue Alfa, situação antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Leandro 41. Autorizado para onde parir. Do 2230, rent to taxi, personal board, 47. Alternating Salvador for 4 hours, 50 minutes endurance. Watch for enter on main apron, passageiro 2230. Por favor, passageiro 2230. 390, TAN 393. Guardando, presente, TAN 393. Autorizado. No quadrilo, mantém a posição antes da Juliette. 47, vai na Pro de Momo. Ok, Pro de Momo, 5447. Parará, antes de ver, Xanar 61, tá? Letan 3193, seria possível coordenar a flor de Mótiva? Mantém a saída, aguarde. Ok, obrigado. Zero Táxi, o Letan 3296, 180, 3 horas e 40, João Pessoa alternado. Zero Táxi, via Índia e Alfa. Mande esperadão no zero, chame torre em 1895, que legal no 0105, boa viagem. Alfa, vai chamar 1895 na ponte espera com a 615. Um bom trabalho, boa semana. Passaria do 230, número Tex, vai a 685, em Alfa, no ponto off runway 10, contact towers, frequency 18.95, QNH 1015. Point 1810, I recall 1895. TNM 141, observar a aeronave da Passaredo, após a mesma linguagem LED, priorizado ingresso na mesma para o portão 2. 6141. 6141, após passagem do ATR da Passaredo, livre ingresso na Juliette e taxa até o portão número 2. Final 3805, Guarulhos, pronto? 3805, prossiga, pronto. Salvador Guarulhos, 340, nível autorizado, eu piso 190, bridge, eu piso 16, Bravo que é o Zulu, DCT trilha, após confundir. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótico, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Controle de saída 1208, acione 5144. Autorizado, Guarulhos, nível 340, Pesolo 10, Trive, Pesolo 16, Bravo, Teu Zulu, Trive e Posse. Decolando da 10, curva direita, na Adael, Leda, Motiva, 1208, controle, 5144, as portas 3805. 305, chame pronto para o estacionamento. Eco Bravo, prossiga?